Batangutã, autoridade do cruzamento do pátio principal, repórter de pátio. Luiz, a senhora já está pronto para a decolagem? Está autorizado o acionamento, quando o senhor tiver acionado eu pago a cópia, só para terminar o plano aqui, mas já está liberado o acionamento, ok? Desvio? Afirmativo, senhorita, um pequeno desvio à direita aqui, já estamos retornando para a rádio. Sente. Sente, eu estou perguntando, me escuta agora para a cópia, por favor. Cinco, autorizado, puxa, chama, tá. Para o táxi 397, decolou 34, chame controle no 208, bom voo. Boa tarde, aliás, bom dia. Olha, gol no 397, bom dia. Gol no 397, contato radar, suba 360, saia do Dael. 360 na Dael, 397. Que reporte na rotatória. Certo, senhora, me escuta? Afirmativo, está autorizada a decolar, pronto para cópia. Está autorizado Salvador para Porto Seguro, vai a 1.000 pés, acionando o código 0242 e o controle 1208. Está autorizado para Aracaju, 090 nível, decola da 10, sai da Conde, após decolagem, curva à esquerda. Aciona no transponder 0273, 120.8 controle. A gente chama quando pronto para ataque. Tem livre acionar. Tá fora do solo, já que você acha. Seguinte, Yang Serra Serra, acionando o código 0242, vai chamar agora o controle 1208. 1208, chamará. Bom dia, bom dia. Patatando, já que você acha. Confirme, nós vamos para Tatá. Estimado em Maracai, 4-4. Sim. 5 pronto para o táxi com 7-0 a bordo, 4:30 de autonomia, alterna Porto Seguro. São Luiz Abraço. Alfa, ponto de espera 118.6, 1018 na altimetro trip. Pátio, na Alfa, monitorar frequência da torre 118 decimal 5595. Vai contornar o pátio e ingressar na Índia, ok? Contornar o pátio e ingressar na Índia, 5595. Senta para 60, 3896. Yang Serra de Serra, vou para o setor norte, aguarde os cruzamentos da final da pista 1-0. Vamos pro norte, eu já tava cruzando a 1-0. Dá pra cruzar, senhora? Também ele é azul. Pro norte, Yang Serra de Serra. 60, 3896. Tá, 3896, desce para 4000, que é Gama 08. 4000, 1018. Azul 4207, completo sinal, chame torre 118, decimal 6. 26. Torre, bom dia, Azul 4207, sinal LS. 207, mandei aproximação e fome sinal de 2 milhas. Chama 2. É, chame torre 118, decimal 6. Goma 397 da presente, veio bridge, tudo restrito, nível de voo 250. Bridge, restrito 250, 397. Fala final de 2 milhas. Livre, tá, 389, desça para 2000, autorizado, sinal LS, está estabilizado. Ok, 2000, autorizado, LS, chame estabilizado, 9,6. Yang Serra, Serra, autorizado, cruzamento nacional da pista 1-0. Informe, destino para Porto Seguro, né? Informe o nível de voo, Yang Serra, Serra. Avançando o teste, Alita. 7000 pés nos corredores, Yang Serra, Serra. Vai iniciar o cruzamento, tá na cauda do azul, e é que você acerta. Controle, Guardião 05. Prossiga, Guardião 05. 05 na proa da rotatória, afastado 6.3 milhas, já de retorno para Salvador. Sim, chame torre, M8, decimal 6, Guardião 05. 718.6, grato. Torre Salvador, Guardião 05. Prossiga, Guardião. O Guardião afastado 5.8 milhas na aprovado rotatória de retorno para Salvador e joga um tráfego na sinal da 1-0. Vai prosseguir direto para Salvador, é isso? Afirmo, retorno Salvador. O senhor tem condições de prosseguir sem interferir com o tráfego? O senhor avisou com o tráfego na sinal da 1-7? Sem interferir com a 1-7 e a 1-0, direto para o Graes, autorizado. Afirmativo, Guardião, está autorizado, vai ficar apenas atento ao tráfego que está na sinal da 1-7, ok? Confirma para o 05. Eu estou com o Charlie no 50, agora na final da 1-7, você está visual com tráfego? Não visual ainda com tráfego. Afirmativo, nesse momento ele estará ao final de mais ou menos 3 milhas e a 1.500 pés, ok? Ok, o Guardião não ultrapassará os 500 pés e não interferirá com o final. Afirmativo, sem interferir com a final da 1-7, nem com a final da 1-0, Guardião 07. 595, pronto, no ponto de espera. Ali mantém 5595. Ali mantém 5595. Bravo que Luiz, que pouso autorizado, cabeceira 1-7, vento 120 graus, 9-9. Guardião 05, apenas para informação, o tráfego está à sua frente, tá ok? A 1000 pés no momento. À frente do Guardião, a 1000 pés. O Guardião aguardará a aeronave na curta final, já no visual, ele está às nossas 2 horas. Afirmativo. Azul 4207, solas 42, direito no 219. Chama antes da Gillette, bom dia. Alfa antes da Gillette. Torre ao Papo Papa Gillette, Let's Mike para retorno. Confirme, por favor. É o Papa Papa Juliette Leto Mike para retorno, tá vindo ao campo. Reporte final de 4 milhas da 1-7, por favor, Juliette Mike. Juliette, vai reportar o Juliette Mike. 355, 595, livre decolagem, cabeceira 10, vento 110 graus, 7 horas. Livre decolagem, 5595. Vamos tomar para pouso. 1h50 está presente em ponto seguro. Sim. Guardião 05 autorizado pouso KBC direto no pátio do Graero, vento 120 graus, 7 nós. Pouso autorizado, pátio do Graero, guardião 05. Luísca, solo 443, autorizado backtrack, reporte liberando a pista. Yankee, corretal, inferno, serra, frequência livre. 3896, localizador. É 3896, completo de sinal, chame torre 118 do sinal meio. 186. Tango Tango, tá autorizado até a saída do pátio 3, vai aguardar na saída do pátio 3, por gentileza. 896, reporte final de 5 milhas, reporte no externo. Afirmativo, final de 5 externo, reporte 96. Confante da Juliette, 4207 azul. O Xanem é 140, ingressa em Alfa, no ponto de espera, torre 1186. O altímetro marca 1018. 5.008, autorizado o táxi, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1186, o Xanem é 140. O azul 4207 vai ingressar Juliette e seguir para o 01. O Alfa Tango Tango vai subir passagem ao tráfego da azul. Escuta? Mas escuta, 140. Solicitação do controle, você está restrito nível 100 após decolagem, ok? Seguindo as instruções do controle. Prossegue no relatório que você tem. 40, obrigado. Controle Salvador, 5595. 5595, contato radar, saída coral, suba restrito nível de voo 100. Gente restrito, 190 na coral. 3,6. Juliette Mike, 3,6 para cabeceira 17. Juliette Mike, faça 3,6 pela esquerda, reporte interceptando o sinal da 17, devido ao tráfego na sinal da 10. Guardião 05, solo controlado, 4.000, livre frequência, bom dia. Vamos passar para a pasta no Recife, 1288, ao termo 1260. 1288 e 1260, hotel Papai. Xanem 1140, tá na minha escuta? Afirmativo, 1140. Afirmativo, apenas para informação, o senhor está restrito ao nível 100, o limite da restrição é a posição Jamo. Restrito a 100 até a posição Jamo, Xanem 1140, já está pronto no ponto certo. Afirmativo, aguardando para decolagem. Eu vou contar para o Juliette Light Mike, interceptando a assinada 17, estamos ao com o Airbus. Gente, mantenha a aproximação e formarei o eixo livre. Certo. Inseco, Serra, me escuta? Sim. Informa o tráfego nessa posição de 2 horas a 3 milhas no tráfego nos corredores mantendo meu país. Sim, estamos ao do tráfego, gente. 260, vai atingir o 050. Zona 260, despara 2000, país, General 608, autorizado sinal de leste, reporte estabilizado. 2000, NH 618, reportará estabilizado, gol 260. Sente. Autoriza o ingresso a manter o correio da Tia 1110. Inseco Serra, desça para 500 pés, que negar o meu 018. Manter 1500 pés o correio da Tia. Negativo. Correio da Tia 500 pés, que negar o meu 018. Inseco Serra. Sim, então está autorizado a Tia 500 pés para o ingresso. Opa, 329. 3896, Alfa Juliette pro 10, bom dia. Alfa Juliette pro 10, bom dia. Quem é que vai ser a matéria no 1110 para a Iguari? 9, autorizado backtrack, informe liberando a pista. Backtrack, informe liberando a pista Juliette Max. Alfa Tango Tango, ali mantém a partida Charlie. 0595. Está autorizado até a papacha na papata o cruzamento da pista. Meia 1-4-0, Dão Chaner, decola 5-1, chame controle 1-2-0-8, bom gol. Controle 1-2-0-8, obrigado, bom trabalho, meia 1-4-0. Controle Salvador, bom dia, Chaner, meia 1-4-0, transfere. Cruzando o mundo, 1500. Abaixo, suba restrito, nível de voo, 0-0, sai da PUCA. Sai da PUCA, restrita, recundo 00, Chanermia 1-4-0. Controle de Salvador, F-7728, informação Juliette. F-7728, despara o nível de voo 050, chegada Mari. 050, Mari, F-7728, Web. Roma 260, complexo final, semi-torre, 118, decimal meia. 8-6, obrigado. 08, grato, Alfa Tango, bom dia, senhor. Controle Salvador, mantinha o Gol 260 DNS, pistão no zero. Alfa Tango Tango, contato radar, submatório no vídeo 090, saída Conde. 090, saída Conde, Alfa Tango Tango. Livre pouso para o Gol 260, ok? Autorizado, Brasil, principal, tá 3, direto, tá com o Gol. Parou 350, 6140, obrigado. Tango Zulu, confirma a radial distância que você faz. Aguarde um momento. Jada 321. Já estamos juntos, autorizados. Para ser a novembro Tango Romeu, nível 100, decola da 10, sai da Momo Cogbu direto, após decolagem, curva esquerda. Aciona 5022 transponder, 120 decimal 8 controle. Procedimento correto, me chama quando pronto para táxi, tem livre sinal. Um, 260, solo 56, direito no 219. 219, ó, livre da boa. É o Gol 1260, livrou. 1260, prossegue de Alfa, chamante da Juliette. Alfa e chamará antes da Juliette, o Gol 1260. Reporte final de duas milhas, ano 7, Índia, Eco Sierra. Sanal 9140, CM Recife, 12685, ATM 12545. Recife 12685, ATM 12545, Oceaner 6140. Juliette, o gol 1260. Graças a Deus, Juliette, pro 8, gol 1260. Aí, retorno para o portão 08, 1260. 75728, desce para 2000 pés, que é negar 1017. Autorizado, sinal de lança, parte estabilizado. 2000 pés, 1017. Autorizado, formato estabilizado, 72 da West. Controle Salvador, muito bom dia, Gona 738, está cruzando 210 para o 150, informação Juliette. Gona 738, desce para o nível 050, chegada Mari. Desce para o 050, chegada Mari, Gona 738. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Papa Alta Delta. Papa Alta Delta, prossiga. Qual é a atualização aí, Rio de Janeiro, 380? Acho que se encontra em pista que decola, por favor. Por hangar da Barca, decola da 17. Pronto, cópia? Pronto. Está autorizado, Flávia, o Rio de Janeiro, nível 380, decola na 17, saída da El Leda Bridge, onde intercepta para o Zulu 1-0, Snap, Lufto, Barbacena, depois direta à posição Romeu India Oscar, Romeu India Oscar Hotel. 5026 no transponder, 120.8 frequência do controle. Autorizado conforme então, Rio de Janeiro 380, da El Leda Bridge. Interceptar pelo índice 190, depois Barbacena, Rio, o transponder é o 5026 e o controle operando 208. Abaixamento correto, tracionamento TAC 118.6017 na altimetro. Obrigado.